Brasília, 19 horas, aqui habla Rodrigo Dab e essa é a voz de Brasil. Bueno, esse é o primeiro programa que eu hago com o feedback de vocês, mis auditores. Está sendo muito divertido fazer o programa e agora, aún mais, sabendo que tenho com quem falar. Rafael sugere que eu empiece com o Guarani. Pobre Carlos Gomes. Caro, quer ser presidenta del fan club. Por favor, escrevam cartas para ela. Fedo, por su turno, quer compartir minha coleção de música. Luciano, quer escuchar Noel Rosa. Não sei onde vou buscar mais Noel Rosa, porque ele tem todo. Periquito está ansioso por mais racional. Marcelino, el peligroso Geraldo Brejo, nos recuerda del clássico programa Balaio Bop de Rádio Favela. Geral, Balaio Bop é uma grande influência para esse programa Voz de Brasil. Donde chegamos a la gran cuestión. Cercano, donde te ubicas? Envia noticias. Nesse terceiro programa, a primeira parte de Lo Mejor de 2007. Vocês podem me perguntar, por que tão temprano? Estamos em novembro. Sim, sí, de acordo, pero normalmente, os discos publicados em diciembre de um ano são escuchados ao largo do próximo ano. Assim que Lo Mejor é considerá-los discos de 2008. Outro motivo é que, em novembro, as revistas e periódicos aún não han publicado suas próprias listas. Assim, puedo ser mi própria sem prejuízos. Depois, vocês me dizem se si minha eleição foi bem elegida. Empecemos então. Não há ordem de los mejores discos. E também, eu busquei balancear uma mitad de música brasileira com outra mitad gringa. Al fundo, vamos com Beastie Boys e seu excelente disco instrumental. À frente, Marcelinho da Lua. We'll be right back. Can't you see? I'm calling a girl like you should wear a warning. It's dangerous. I'm falling. Ooh, nigga, I'm burning up. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me in. You're dangerous. I'm loving it. Enough to make a nigga go crazy. Shut down the Grammys. Ask my Grammy. Who came for the kids, but your host can't stand. What's up, all the family? Catch me on Disney. Mom, who is he? Down dirty, stinking, grimy, grizzly. Old man McGurk looking under the skirt. Fuck the pussy till his arms like Ernie and Bert. Like, eu que ao meu lado, só pra poder te dar todo o meu carinho. Eu queria que você soubesse que nas horas que você me esquece, eu só penso em você. Porque eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você e fico um pouco mais. Não vá embora agora, que eu preciso te dizer. Mas não quer dizer que eu não quis fazer. Pode ser que eu seja esquecido, ou você que dá muita importância a alguma coisa banal. Eu queria ter tudo mais fácil, ter o tempo rodando ao meu lado, só pra poder te dar todo o meu carinho. Eu queria que você soubesse que nas horas que você me esquece, eu só penso em você. Porque eu te amo, eu te adoro. Eu só penso em você e fico um pouco mais. Não vá embora agora, que eu preciso te dizer. Que eu te amo, que eu te adoro. Eu só penso em você. Fico um pouco mais. Não vá embora agora, que eu preciso te dizer. Tuvimos entonces el power trio Cassim más 2 con Esquecido. Cassim más 2 son Cassim, Domenico Lancelotti y Moreno Veloso. 2007 miró el lanzamiento del tercero disco de ese trio, liderado de esa vez por Cassim. Antes tuvimos el superproductor Mark Ronson con el excelente disco de versiones. Bueno, excelente disco, todos son, porque si no fueron, no estarían acá en esa lista. Mark Ronson produjo una versión impagable de Toxic, de inmortalizada en la voz de Britney Spears. Esa versión es tan buena cuanto la original. Y antes de ello, el gran Marcelinho da Lua y Papo de Yaya. Ahora vamos directamente hacia Suecia con Peter Björn y John y sus silbos. Mm-hmm. did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share, it didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter. Talking about the outside. all the risks we have taken. Dance with me, dance with me into the colors of the dust. When you have awoken from all the dreams broken, come and dance with me, dance with me into the colors of the dust. Dance with me into the colors of the dust. The paths we're walking on, they crumble behind us. But we leave now, they will never find us. If this crazy world spins itself down dust, I wanna be with you. I'm gonna be with you in the color. When you again start hoping with your arms wide open, come on, dance with me. Colors of the dusk, and all will be right, will be right. Dancing like water with the light. Oh, dance with me, won't you dance with me into the colors of the dusk. Oh, dance with me into the colors of the dusk. Sim, tuvimos aqui el gran fenomenal, magnífico Ben Harper e Los Innocent Criminals com In The Colors, em um outro excelente disco de 2007. Antes de Ben Harper, tuvimos o projeto solo do guitarrista de Nação Zumbi, Lúcio Maia, que se chama Maquinado, com a música Sem Concerto. E, em primeiro lugar, tuvimos Peter Bjorn John com Young Folks. Agora, vamos escuchar o maravilhoso disco novo de La Nação Zumbi, Fome de Tudo, com Nascedouro. Sendo de novo, aprendendo no jogo. E ainda digo que que nem só de ouro, que nem só de ouro. É preciso pra viver ladeira descendo e dizer: quem não vai torcer, o coração bater, dá de viver. Acende a vida e inicia o grande drama, apressado e sem ensaio, sangrando uma vez por dia e nascendo de novo, aprendendo no jogo. E ainda digo que nem só de ouro, que nem só de ouro. É preciso pra viver ladeira descendo e ainda dizer: quem não vai torcer, o coração bater, dá-lhe viver, dá-lhe. What the fuck is you gonna do? What the fuck is you gonna do about it? Nothing. yo no pude resistir y tuve que ejecutar otra vez Marcelinho da Lua, otra música de su nuevo disco Social. El DJ Marcelinho da Lua produjo una música de Gabriel Muzak, uno de los nuevos íconos del underground carioca. Esa música se llama Samba Dia. Antes tuvimos una de las buenas novedades de 2007, el Simian Mobile Disco, una de las nuevas bandas de esa escena que hace una mixtura de música electrónica y una actitud rock. Simian Mobile Disco, escuchamos Hustler. Antes, en mi opinión, la mejor banda de Brasil, Nação Zumbi, con Nascedouro. Ahora, para terminar, la mejor música de 2007. La dupla de Francia, Justice, con D-A-N-C-E, o Dance. Have fun. To ignite. You were such a BYT, catching all the lights.